andrecivismoral.com.br. Maior sossego, hein? Eu, tu. É pio. Ninguém pio. Maior sossego, hein? Alô, dona Tereza. É a turma do cangaceiro. Ô novinha, faz essa coisa de toma. Oi, toma, vai novinha, faz essa coisa de toma. Oi, vai, toma, vai, toma. Faz essa coisa de toma, vai. Faz essa coisa de toma, safadinha. É muito bom socar nessa apertadinha. Toma, safadinha. É muito bom socar nessa apertadinha. Rapaz, André Cidiz, o mural de Itoara. É pio. Ô novinha, faz essa coisa de toma. Oi, toma, vai novinha, faz essa coisa de toma. Oi, vai, toma, vai, toma. Faz essa coisa de toma, vai. Faz essa coisa de toma, safadinha. É muito bom socar nessa apertadinha. Toma, safadinha. É muito bom socar nessa apertadinha.